abraço de ter, eu fico a te imaginar. Um desejo de poder de novo te encontrar. Cai a madrugada, tanto tempo sem te ver. Já vivei, já fiz de tudo pra te esquecer. Minha solidão, lembranças de você, minha inspiração. A saudade está me machucando. Não tô mais aguentando sem você aqui. Tá difícil ficar sem você. Vem tomar conta de mim. Eu vou continuar sonhando. Chamar.